artificial. Gira no presente, ego temporal. Flora em venha, fogo no sinal. Samba em linguagem, cósmico e ancestral. Gira no presente, é contemporal. Flor na antena, fogo no sinal. Samba em linguagem, cósmico ancestral. Universal.